T520, autorizado em decolada 10, o vento 140 graus, 4 nós. Autorizado cruzamento 97 Alfa até o pátio 5, frequência livre, estacionar, bem-vindo. Zero, decolado agora os 35, controle de 0.8, por favor. 08, Maria. Controle, bom dia, tá? 320. Top 320, contato radar, sou para o nível 190, seta Pucajá. 190 na Pucajá, moça, 320. T99 no portão 9, autorizado, sintaxe. 954, sempre bom. TAM 9504, sua identificação, sua autoridade da chegada é Mari. Desce para 2000 pés, ajuste 1018. Desce para 2000, 1018. Acerto 04001. Afirmativo. Produzindo, então? Autorizado Duna, TAM 9504. Foi de Duna, 9504, chegado. Tá, tá, 99, táxi aprovado, até o ponto de espera, tá 1-0, via Índia e Alpa, reporte pronto, quando lá, o ajuste 1-0-8. TAM 3520, chama Recife, 126, decimal 85. 268, 3520. Autorizado além decolar, o vento 150 graus, 4 nós, 3399. Autorizado, sem um táxi, 8 no 7. Autorizado, 8 no 7. T99 decola agora às 4h30, controle em 20.8, bom voo. 208, obrigada, bom dia, bom trabalho. Igualmente. Controle, Salvador, 3399, bom dia. Então, 3399, contato radar, vou para o nível 360, saída da Euleda Bridge. Também número 360 da Euleda Bridge, 3399. Eu vou 18 no 7, pronto, táxi. Tá com 186 a bordo, alterna Galeão, 4 horas de autonomia. 3399. Pronto, ajuste em 1018. Sim, já, a ponte de Bera, porta pronta, 1018, boa noite no 7. 904 autorizado ILS, então, né? Autorizado, repostabilizado, então, 904. Só parei. Gol 8.7.0. Autorizado, além da colar, 1.50 graus, 49, 1.8.7. Zona visual, 9504. Zona 9504, complexo na torre 118, decimal 95. Pegado. Agora 52, controle em 20.8, vamos. Bom dia, Zona 9504. 9504 é a porta externa que tem baixos trabalhos. Pera aí. 9807, decolado, 52, controle em 20.8. É 08, obrigado. Salvador, é o gol 1817. Bom dia. Gol 1817, contato cadastro para o nível de voo 360 na saída da El Leda Bridge. 360 da El Leda Bridge, gol 1817. Externo, baixado, trabalho 904. 904, foi autorizado 10, vento 140 graus, com 3 nós, estou ciente do trem baixo travado. Ok, então livre pouso, 9504. Ana 3399, chama Recife, 125, decimal 1. 251, tá 3399. 18, 17, controle. Ah, escuta 18, 17. Suba restrito ao nível de voo 320. Restrito 320, 18, 17. Salvador, bom dia, Webjet, Whiskey, Juliet, Bravo. Pura, prossiga. Autorização de reboque, saída do pátio 3 até o pátio principal, portão 05. Whiskey, Juliet, Bravo, aqui no pátio 3 está autorizado iniciar o reboque no pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Gente, reportarei. Bem-vindos ao S56, táxi à direita, na escuta, prossiga Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, na escuta, portão 3, 904. da Webjet no reboque, pode prosseguir com o reboque até o portão 5 do pátio principal. Autorizado, minha escuta é reporte tempo. Positivo, sente, até o final reportaria o certo.